Podes começar? Tá, o meu nome é Nayana. Meu nome é Nayana. Eu nasci em São Paulo. Sou do Rio. Eu sou de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. De janeiro. Nasci no Rio, sou carioca. É isso. O barro. Porque o barro? O barro? É porque eu sou terra. Carne. E a terra. Pra mim o barro é porque ele é carne, ele é moldável. Não faz nenhum outro sentido a não ser terra. Terra, a gente tá na terra, a gente... A terra é tudo que existe. Come da terra, constrói com a terra. O barro é onde eu piso. Pisa na terra. Barro é alegria. A minha casa tá pronta, já fiz minha construindo casa. Construindo a minha casa. Palha. Nossa, terra palha. O barro é a massa, é a liga, é o... O barro. As vozes que vocês ouvem são de Paula Carneiro, Nayana Máximo e Priscila Bolgeia. Elas formam o coletivo Moça Barro. Em outubro, elas vieram aqui para o Condô e coordenaram uma oficina para a construção de uma cozinha externa no Jardim das Delícias. Olá, aqui é Luiz Renato Ferreira e Max Ussar. E nesse episódio vamos falar de mais um dos projetos realizados pelo Condô na sua jornada ecocultural, a oficina de bioconstrução com o coletivo Moça Barro. E hoje estamos aqui no estúdio da Rádio TV Mundo Novo com a Jéssica Arjona. Jéssica, antes de tudo, se apresenta para quem nos ouve. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, eu sou Jéssica Arjona, sou uma das integrantes aqui do Condô Cultural, acompanho todo o processo de construção dessa ideia ao longo desses 11 anos. E hoje está aqui para conversar um pouquinho mais com vocês. Jé, como que surgiu a ideia de trazer essa oficina para o Condô? Durante a pandemia e a pausa que a gente teve, a gente começou a repensar um pouquinho o que a gente queria fazer aqui nesse espaço que abriga o Condô Cultural. E uma das ideias foi fazer um jardim comestível. E, a partir disso, outras coisas foram se desdobrando, como os processos com a bioconstrução. E aí eu já acompanhava o trabalho da coletiva Moça Barro e aí surgiu a ideia de poder construir e realizar um sonho antigo de uma cozinha aberta. E aí, por que não fazer isso de barro e fazer esses experimentos, né? E aprender também. Então, começou assim. Foi tudo bem orgânico, e aí falei com a Paula, a princípio, e ela super topou, já comprou a ideia, e aí a gente foi organizando para fazer essa vivência. Colocamos num projeto, né, no projeto que a gente se inscreveu para o Instituto Goethe, do Hills Fund, e aí foi contemplado, e a gente pôde realizar isso de uma forma bem gostosa aí durante uma semana. E por que que surgiu essa ideia de fazer uma cozinha externa no Jardim das Delícias? Olha, isso é realmente um sonho antigo da construção dessa cozinha. Não sei por quê, mas aquele cantinho ali há já uns bons 6 anos espera essa cozinha. E de ter um espaço ao ar livre, onde a gente pudesse cozinhar. A gente tem uma conexão muito grande com a cozinha, com o jardim. Isso foi se ampliando, né? Então, a gente fazia, agora vamos voltar aí com alguns experimentos, o café caipira aos finais de semana. Então, sempre que rolavam ações, sempre tinha alguma comidinha gostosa, pães, né, de fermentação natural. Então, já é realmente algo que a gente carrega. Acho que as primeiras ações do Condô foram feijoadas. Então, a cozinha está ali muito presente sempre, né? Então, faz todo sentido ter uma cozinha ao ar livre, onde a gente possa fazer mais experimentos, cursos, cozinhar, se encontrar, compartilhar. Então, a cozinha é o melhor lugar da casa, né? E o que te chamou a atenção na técnica da bioconstrução, do COB? Olha, eu tinha feito já um experimento com Cobb, que foi também no jardim do Condô Cultural, que foi a construção de um banco. Foi a primeira vez que eu entrei em contato assim, com a técnica. Mas eu sempre fui muito curiosa e já acompanhava, ficava meu passatempo de vídeos de YouTube, era ficar vendo vídeos de bioconstrução, hiperadobe, superadobe, quais são as técnicas, e sempre pensando, um dia eu vou construir com terra, e sempre buscava cursos, não tinha tido oportunidade de fazer ainda, mas estava sempre ligada, procurando, tá rolando um na Bahia, tá rolando no interior de São Paulo, mas nunca tinha conseguido me organizar para ir. Então, foi muito legal, assim, construir com barro, porque eu sempre olhava muito o hiperadobe, o superadobe, que é a terra ensacada, imaginando já num dia que eu fosse construir uma casa mesmo, ainda vou construir. Mas o cobre, o barro, assim, foi muito legal de pensar como ele... Pensar não, de praticar e ver como ele vira uma coisa única, e ele é super moldável e é muito vivo e conecta todo mundo, porque você precisa de pelo menos mais uma pessoa para fazer uma loninha ali de cobre, né? Então ele é muito coletivo mesmo, a construção, e é muito gostoso, é muito divertido, é prazeroso pisar, pegar, passar, é muito bom. De que forma você acha que essa oficina marca a fase ecocultural do Condô? Olha, eu acho que de várias maneiras, assim. Primeiro, por tudo isso que é a construção e a bioconstrução, que está conectada com você pensar materiais que estão aí, né? Então, você não... que estão na natureza, né? E claro que tudo está na natureza, de certa forma, mas como você constrói em parceria, junto com o que tem disponível ali, né? Do que ir com o cimento ou várias técnicas construtivas que são muito usadas hoje em dia, né? Mas acho que tem um movimento grande para pensar em construção, em bioconstrução, né? E técnicas mais ecológicas e mais conectadas com... que não agridam tanto o meio ambiente. Então, primeiro isso, porque está super conectado com o que a gente está pensando e construindo, né? E depois, pela própria... a maneira como a gente fez, que foram 7 dias com 13 pessoas... todo dia trabalhando, comendo, se dividindo, entendendo as diferenças de cada um, os tempos de cada um e como cada um podia agregar. Então, é um tipo de construção que todo mundo pode fazer e ela traz muito esse sentido do fazer juntos, né? E de uma forma que não é agressiva e que ela é realmente muito democrática mesmo, porque... as meninas estavam orientando, mas de forma nenhuma isso era uma hierarquia, era realmente uma troca na prática, né? Então, acho que essa semana, para mim, foi uma semana também de reflexão, de pensar muito tudo que a gente discute aqui no Condô, as funções, como é que a gente se organiza para realizar algo juntos, como é que a gente se organiza para fazer um evento. Então... a bioconstrução trouxe na prática um lugar que a gente não tinha conseguido ainda experimentar fazendo arte, por exemplo. Então, foi muito legal nesse sentido. Para mim, é uma marca bem forte poder pensar realmente o que é estar fazendo algo coletivamente sem ter hierarquias ou como que isso... pode realmente acontecer na prática. Se a gente conseguisse passar isso para as nossas produções culturais, seria maravilhoso. Eu queria agora fazer uma mudança espontânea aqui na entrevista e colocar meu parceiro Luiz Renato no banco de entrevistado também e perguntar para vocês dois que, né, participaram, de fato fizeram a oficina, como foi? Assim, como pegou para vocês fazer essa oficina e o que mais marcou vocês no mexer com o barro e no construir com barro? Para mim foi uma experiência muito forte em todos os sentidos, porque eu não tinha ideia antes de começar a oficina, ah, vamos fazer oficina de bioconstrução, vamos construir um forno, e veio na minha mente todo um processo já marcado de trabalho, né? Eu vou aprender uma coisa, eu vou fazer, e fiquei até confuso, será que eu vou dar conta? E foi muito acolhedor, assim, chegar no primeiro dia, ter as meninas, foi um dia de mais de tranquilidade, em que elas foram explicando como se fazia, o que é que a gente ia fazer, e eu, no meio daquela teoria, me perdendo um pouco, mas confiando de que o barco ia correr. E foi muito interessante, porque eu também dei uma oficina de otonia nesse dia, então foi uma forma da gente também se conhecer como grupo, no silêncio, no contato cada um com o seu próprio corpo, buscando emergir um coletivo a partir de cada um olhando para si. E no dia seguinte, eu chego de manhã, já estamos todos preparados aqui para começar a fazer um trabalho corporal, porque a gente já ia fazer a primeira massa de cobre, que é essa massa que vai à terra, areia, e a gente pisa, joga água, e ela vai tomando forma, e daí a gente joga palha, e isso, assim, foi muito lindo, porque tem uma coreografia para mexer essa areia, é pesado pra caramba, então precisa de duas pessoas, e numa lona, e puxa de um lado, depois puxa do outro, daí me lembrou som de mar, e o esforço que se faz diminui muito, físico mesmo, quando você... quando você saca como é que faz e você vê que você vira o quadril, você tem que... Então é uma dança mesmo com a outra pessoa que você vai fazendo. E essa coletividade eu achei muito interessante, porque a coletividade era... Ah, agora estamos todos juntos. Não, eu acho que partiu desse individual mesmo, da eutonia, que foi muito importante, de cada um se perceber. E depois esses trabalhos em duplas... E depois as outras duplas que você vai formando, você vai conhecendo outras pessoas através do corpo e através daquela atividade. Esse contorno que o barro dá, né? Você pisa, ele toca a tua pele, você fica... Todo o contorno do pé fica muito acordado, né? Que é a nossa base. É muito forte trabalhar com esse material. E eu estava passando assim, por um momento de muitas emoções, de muita transformação na minha vida. E isso me ajudou muito. Assim, foi uma experiência que me ajudou individualmente no contato com o barro, no contato com as outras pessoas. E me ajudou também, assim como a Jéssica estava falando, essa ideia de coletivo foi para mim uma grande surpresa, porque... As coisas, os trabalhos, não precisava de muita conversa. Eles aconteciam, simplesmente você estava interagindo com alguém, depois com outra pessoa, de repente você estava numa função construindo forno, depois você estava pisando barro, depois você estava construindo tijolinho. Então você vai mudando, ninguém ficou o especialista nisso ou naquilo outro. Então tinha um caráter democrático também, né? De você estar aqui para passar pelas experiências, não é você estar aqui para encontrar um grande talento seu, você faz isso bem, então você vai fazer só aquilo. E eu achei isso o máximo, assim, é um território de experimentação num lugar que eu nunca tinha vivido antes. É, maravilhoso. Estou de acordo completamente com o Luiz Renato. E acho que isso, assim, essa visão do coletivo nas diferenças, porque mesmo que, né, a gente não saia especialista numa coisa, eu passei ali por tudo um pouquinho, né, mas você vai vendo ali naturalmente um que se conecta mais com a coisa... mais orgânica, que é o forno, que não precisa de tanta medida, e o outro que está ali mais conectado com uma trena, vai lá e cola no fogão, que ele precisava de mais cálculo e medidas, onde é que vai ficar essa saída. E são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e cada um meio que também interagindo muito organicamente naquilo que podia contribuir. Poxa, o outro que não consegue carregar muito peso, mas estava ali fazendo tijolinho. E aí você vai construindo na coletividade uma dinâmica na diferença muito legal, que é transformador mesmo. E tá ali, você está integralmente naquela atividade, né? Conectado com o seu corpo, com as pessoas, com o que está sendo produzido. Então, é muito integral mesmo. É muito bom. Quero mais. E tem a questão da coordenação, né? Porque a coordenação das meninas, né? Da Paula, da Nayana, da Priscila, é realmente quase que um projeto de autonomia, de te instigar a autonomia, né? Elas te orientam, elas estão ali sempre presentes, mas elas deixam você fazer, né? Eu achei muito interessante a frase que ela sempre fala, o cobre perdoa. Então não era assim, errei, coloquei água demais, assim, nossa, parece que eu vou morrer, porque eu coloquei água demais, errei. Aí elas chegam, elas olham, não, vai, faz isso, qualquer coisa a gente dá um jeito, vamos transformar. Não tinha uma coisa de, você errou, ou deixa que eu faço. Tinha uma coisa de deixar você fazer mesmo. As orientações estavam ali, você pode perguntar quando quiser. Isso eu achei, assim, a fluência, né? Você vai trabalhar com barro, você faz um trabalho de corpo, faz uma conexão com o olhar. É muito lindo. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio TV Mundo Novo, no Condô Cultural. Esse projeto é patrocinado com recursos do Fundo Internacional de Ajuda do Ministério Alemão das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha, do Goethe-Institut e de outros parceiros. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar, sai.